Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. Sweet gently. Now goodbye, my Tulsa friends. Hey, everybody, did you hear the news? Jesus shot me in the head. And just as well I was gone to hell, I'd wasted everything. No more shooting pool, no getting drunk. I'm gone to see the king. Now I'm on the road again. Yes, I'm on the road again. No more rolling down that wicked track. I'm gone to see the king. Oh Lord, I need a hand. Oh Lord, I need a hand. But don't be late at those pearly gates. Come on and let me. Spent some time in Jerusalem, where I tried my best to behave. I told the town how they cut him down, and he rose up from the grave. Would you believe they laughed at me? Now they would not leave me be. Next thing I know, I was skipping stones on the Sea of Galilee. I'm on the road again. Yes, I'm on the road again. No more rolling down that wicked track. I'm gone to see the king. Oh Lord, I need a hand. Oh Lord, I need a hand. But don't be late at those pearly gates. Come on and let me in. The chosen one, he calls on us and thanks. loves us all but the ones who fall, holds a special place in his ranks. At least I hope this is how it goes, 'cause I'm just about out of breath. So hey everybody, did you hear the news? Jesus shot me in the head. Now I'm on the road again. Yes, I'm on the road again. I'm no more rolling down that wicked track. I'm gone to see the king. But oh Lord, I need a hand. Oh Lord, I need a hand. Don't be late at those pearly gates. Come on and let me in. Knock once, now knock twice. The Moon is Sacrificed to the One That They Call Daylight. É o excelente álbum Poor Moon para MC Taylor, que assina His Golden Messenger, com a participação de muitos outros músicos, entre eles aquele que poderíamos considerar como o seu braço direito neste mesmo disco, Scott Hirsch. Ouvimos Jesus Shot Me in the Head, o início da primeira das duas horas de Orelha Extra. Nossas desculpas já pelo facto das condições físicas não serem as melhores e também pela nossa ausência durante duas semanas. Retomamos aqui a Orelha Extra na próxima emissão, reportagem sobre o festival que decorreu na cidade do Porto, cá em Portugal, o Ótimos Primavera Sound. Entretanto, continua a música. Os discos novos são muitos, mas sem audição por aqui hoje, não houve tempo de escutá-los ainda. Disappears, para continuarmos. We'll be right back. trabalho para os Disappears, a banda de Chicago, agora com Steve Shelley dos Sonic Youth na bateria, chama-se Pre-Language, tal como os anteriores, saiu na Cranky. Ficamos aqui com os dois temas iniciais, Replicate e o tema título Pre-Language. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Recente trabalho para os norte-americanos Hawks, o álbum do ano passado, Rub, era bom, este novo para 2012, Pushover, é ainda melhor e vai ter distribuição cá pela Europa por duas distribuidoras, uma francesa e outra finlandesa, já no próximo mês de julho. Sinceramente, agora não nos lembramos do nome de ambas, mas essa informação irá por aqui ser dada em próximas emissões da Orelha Extra, de certeza, já que mais temas soarão dos Ox e deste Pushover. Desta vez, ficamos com Colton Mouth. E para continuar a grande celebração que o já histórico combo de New Orleans faz ao Mardi Gras, que para nós é o Carnaval, o disco chama-se Carnival Elétricos e, como tal, tinha por aqui estar um tema com participação de gente do Brasil, no caso, Casa Samba, neste Magalenha. Colaborações, esta é apenas uma delas, neste tema Magalenha, Casa Samba, chama-se Carnival Elétricos e são os Galactic. E a estrear esta dupla, um senhor e uma senhora inglesa, o EP chama-se Habit e soam por aqui de seguida os dois temas do mesmo, que contém quatro, The Jealous Sailor e Hold Your Fire, são os Dead Flamingos. I am a weary sailor and I have some money. I'd like to get to know you the next time I'm in town. Next time I'm in town, I'll sail away from Portsmouth. on the Royal James to fight for king and country, seeking our revenge, seeking our revenge. You're young enough and pretty, your skin so soft and pale. If I caught another looking, I'd end up in the jail, I'd end up in the jail. Never doubt a sailor's heart, never doubt a sailor's heart, never doubt a sailor's heart, never doubt a sailor's heart. He'll think of you out on the ocean blue. Tell your darling mother, tell your father too, best to keep your house bound, keep an eye on you, keep an eye on you. When I return to England, I'll take you by the hand, and you will come a courting with your sailor man, with your sailor man. Never doubt a sailor's heart, begin to roll. I think of you, my darling, on the deck here all alone, on the deck here all alone. Now when I'm gone, don't worry, don't even look around, for a jealous sailor will send you heaven bound, send you heaven bound. Never doubt a sailor's heart, never doubt a sailor's heart, never doubt a sailor's heart. Oh, the price of love is dangerous, and I hope you understand. Your beauty is contagious, I'm a jealous sailor man, I'm a jealous sailor man. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Dizemos no início desta primeira das 2 horas de Orelha Extra que temos por aqui bastantes discos novos para ouvir, não houve tempo ainda para tal, e que não íamos hoje divulgar música nova, mas não é verdade, há por aqui um que vamos dar a conhecer. Porque o músico que está à frente deste projeto, que se chama Lost Lander, deu-nos um excelente disco em 2009, nunca tínhamos ouvido falar de Matt Sheehy, e nesse ano ficámos gratos com a surpresa que foi o seu álbum Tiger Phobia, uma distribuição cá na Península Ibérica pela distribuidora e editora de Barcelona, American Typewriter Records. Matt Sheehy está de regresso agora, juntamente com Brent Off neste projeto que se chama Lost Lander, o álbum DRRT. Vamos ouvir o tema que iniciou o disco, Cold Feet. Cold feet and a tie rise to the occasion. A million tiny flashlights, I gotta turn it off. Cold feet and a tie rise to the occasion. A million tiny flashlights, I gotta turn it off. For a while I'll keep my place, and tonight I'll stay. So too much conversation, too much information. I got turn it off. Gotta turn it off. De Matt G.I. agora com este projeto Lost Lander, o álbum DRRT, edição própria, o tema Cold Feet. E também a música que Danny Norbury fez para a novela de Angela Carter, Bluebird, edição da irlandesa West. Thank you. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. dos nossos músicos favoritos desde há uns bons anos a esta parte, Phil Helvram, desde que assinava como The Microphones e que mantinha também regulares colaborações com muitos dos músicos da editora Kay em Olympia, estado de Washington, lá pelo noroeste dos Estados Unidos da América. Este é o projeto com que assina desde há uns anos a esta parte, Mount Eerie, e este é o primeiro de dois álbuns prometidos para este 2012, chama-se Clear Moon. Ficámos com Through the Trees e The Place Lives. Para o fim, colaboração entre Shuba Mudgal, Ursula Rucker e os Business Class Refugees neste No Stranger Here. Ficamos com Steadfast. This love. This love. This love is not for sale. Nor is it to be toyed with. It is delicate and humble, but also sturdy and grand. So don't be fooled. And very easily broken. both blessed and cursed. Perfect house for so fickle a thing as this love is content and comforted most assuredly when the sacred object of its adulation seems to find favor with. This love is always challenged by the reality that the gift of sacred love takes patience and faith and effort and sacrifice and is ever changing within its infinite, beautiful steadfastness. Mr. Music Man, May I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Socks are white, smile on my lips and I sight my eyes. My love for you proves so unwise. I'll be your girl, I'll be your Ella. Join me underneath my umbrella. You are the stone, you are the bank, won't give me a loan. Heard a rumor that you've been depressed. Not sure why, but I could hazard a guess. Yesterday I drove by your house. Car was gone, I guess you were out. Scrawled a message there in the snow. My name is John, I love you so. Harder later on, heartaches come but they're never gone. Memories are all that's left. I love you so, I must confess. I'll be your girl, I'll be your Ella. Johnny Dowd já fez muito melhor, é o seu último disco, chama-se No Regrets, e ficamos precisamente com um tema, e dizíamos, ficamos precisamente com um tema que foi Hella. O disco conta com algumas colaborações femininas, como o caso da inesquecível Mary Lawson. Precisamente neste último que acabamos de ouvir, Mary Lawson, que fez parte dos inesquecíveis Mother Rose durante a década de 90. E, salvo erro, parece que vimos por aqui perto de nós um dos álbuns dos Mother Rose. Vamos procurar. E se for assim mesmo, daqui a pouco, se calhar, passamos por aqui uma faixa ou duas dos mesmos Mother Rose. Início com Johnny Dowd e também os Tiger Cats. Desta vez o hit single Full Moon Reggae Party, ficámos com Easter Highlands, os britânicos Tiger Cats, do álbum através da editora de Madrid Aquarela, Isle of Dogs. E é verdade, estava mesmo aqui à mão de semear o álbum de 1993 dos Mad Rose, Bring It Down. Mad Rose que tinham por lá Mary Larson, como dissemos, e também um outro excelente músico, Matt Vertebrae, que agora colabora com John Spencer nos Heavy Trash. Vamos escutar por aqui dois temas, precisamente deste álbum, Bring It Down, dos Mad Rose, em recuperação calhou assim, aqui mesmo na orelha extra. São eles Beautiful John e Lay Down Low, Mother Rose. You're not flower. You're not flower.

Heritage Blues Orchestra, o combo norte-americano que tem por lá excelentes músicos já consagrados, como é o caso de Bill Sims Jr., sua filha Chaney Sims ou Junior Mac, entre outros. Este é o núcleo principal. Almostrei And Still I Rise, tributo a velhos e glórias da música blues, mas também alguns nomes novos. Ficámos com Sea Line Woman. Agora, finalmente, o álbum já gravado e só agora disponível, There Is A Man In The House, os já desaparecidos The Great Tyrant. We'll be right back. There Is A Man In The House, álbum póstumo para os já desaparecidos The Great Tyrant. Ficamos com Stay Away. What kind of É um dos regressos mais inesperados este ano, uma das mais históricas formações do rock and roll, de Chrome Cranks, novo álbum Ain't No Lies in Blood, desta vez Let It Ring e 50s French Movie. Oh,

each name now written down. It is frail now that it makes its sound. Of the past, child, I've been living here. As to cast myself aside, as is the custom. As is the custom, yes. Seven End, ao vivo, no final do ano passado, na Holanda. Disco que traz também gravação vídeo em DVD, Live at Ropen. Ficamos com Whistling Girl, David Eugene Edwards, no seu melhor. E ficam já aqui as nossas despedidas, final de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Para o fim, Kishibashi, de 151A, ficamos com Hatticus in the Desert, e depois ainda os Cosmonauts de If You Wanna Die, Then I Wanna Die. Tchau, até para a semana. Oh, in the desert we try to love like they do in movies, face to face, end of story. Souls in prime Sahara, swallowed by sand and time we play. Hey, what began as an epic ended up harsh, pathetic, arid and vapid like our attachments. I was in love with you. Finger, it wasn't meant to be, it was like water from land.